Super Pop. O Águia de Fogo. Sempre. Sempre voando mais alto. Bom dia a todos aqui no Vlog, que tá curtindo aí o som do Super Pop Live. A partir de agora, só fecha, fica comigo o DJ Wesley e o meu parceiro Nandinho Pressão. Vamos nessa, Nandinho Pressão, você e eu, hein, você, agora no show do Águia. E eu já começo fazendo essa pergunta aqui, ó. Tem alguém do Paysandu aí? Quem é que torce pro meu Paysandu? Joga a mãozinha pra cima aí! Tem alguém do Paysandu aí? E a torcida do clube do Remo dá um grito. Tem alguém do Leão aí? Vamos lá, vamos dançar! Quem é que tá solteiro dá um grito? DJ Wesley! Show us what you get. Vamos lá! Vamos lá, família! Quem é que não tem hora pra chegar em casa? Joga as duas mãozinhas pra cima aí! Joga as duas mãozinhas pra cima! E quem é que vai sair muito chapado? Faz barulho! When I met you in the summer, to my heartbeat sound. Live. Super Pop. Super Pop. Alô, DJ Emerson! And we can be together, baby. All the skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer. Super Pop. E agora! Um abraço, um beijo para a Gleice Andrade, a Janiele Mota, beijo, meninas. Now the memories on the wall. I hear the song from the places. Toda a galera faz parte da família dos Vingaristas. Galera da equipe, os Vigens. Upon a hill across the blue lake. That's where I have my first heartbreak. I still remember. Super Pop! Vamos lá, família! E aí? Um abraço, galera dos Atecubanos no corte. Olha, Atecubano! Assim, ó! Super Pop! E agora? Vodka, água de coco. Pra mim, tanto faz. Gosto quando fica louca e cada vez eu quero. Abraço, parceiro Giovanni. Abraço, parceiro Segas Boteco. Abraço, você, Giovanni. Cada vez eu quero. Um, dois, três, quatro. Pra ficar maneiro, eu jogo o clima lá no palco. Parou. Tem alguém do Paisandu aí? Quem é que torce pro Paisandu? Tem alguém do Paisandu aí? E a torcida do Clube do Remo dá uma vaia no Paisandu, mano. Tem alguém do Leão aí? Tem algum torcedor do Corinthians, hein? E a torcida do Flamengo faz barulho! E bora sair no chão! Tudo eu pego firme pra valer. Chego cheio de maldade, eu quero ouvir você gemer. Eu te ligo, chega a noite, vou com tudo e vai que vai. Tem sabor de chocolate, o sexo que a gente faz. Corpo quente, tô suado, vem melar e vem lamber. Só o cheiro, só um toque já me faz enlouquecer. Já me faz enlouquecer. Pode calar, água de coco. Eu gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais, cada vez eu quero mais. Whisky ou água de coco, pra mim tanto faz. Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais, cada vez eu quero mais. Um, dois, três, quatro. Pra ficar maneiro eu jogo o clima lá no... E agora? Alô, envergonhados! Gerson! Não sei, Gerson! Cadê meu amigo garçom japonês? Não chega aqui, japonês! Só quem é que tá feliz? Joga a mãozinha pra cima! Pra cima! Pra cima! Vou pra Kameta! Kameta! Pra Kameta, Kameta, hey! Eu tô no barreiro. Vu pra Kameta. Eu sou muambeiro. Vu pra Kameta. Tava numa roça com um trampo meia sola. Passava muita fome e até pedia Pop Live. Test of the emergency broadcast system. This is a test of the emergency broadcast system. Super Pop! Pop Live. Tá solteiro, vai jogar a mãozinha pra cima aí! Joga tudo pra cima, Bob! O mortadela. O mundo tá tremendo. Canta aí, bailarina. Cadê o grito das mulheres solteiras aí? Bora, meninas, bora, meninas, bora, meninas. Olha agora, olha agora. Vira quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Beijo vagarinho. Especialmente para todas as meninas que gostam de dançar e das chamas rapidinhas. Cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom. Bota a mão na cinturinha e deixa aí até o chão. Vai, vai. Senta essa bunda no chão, vai, vai. Senta essa bunda no chão, vai, vai. Bota essa bunda no chão. Bota a mão na cinturinha e deixa aí até o chão. Vai, vai. Senta essa bunda no chão, vai, vai. Senta essa bunda no chão. Bota a mão na cinturinha e deixa aí até o chão. Bota a mão na cinturinha e deixa aí até o chão. Especialmente para todas as meninas que gostam de dançar e das chamas amiguinhas. Cai aqui pra frente. Vamos lá, sua parceira Alex, o Chicão lá de Curuçamá. Bora, Chicão! Vai, senta essa bunda no chão, vai, vai. Fica essa bunda no chão, vai, vai. Bota essa bunda no chão, vai, vai, vai. Pop Live, Pop Live, Pop Live. Alô, DJ Wesley. Ai, não faz isso com nós dois. A gente tem que se entender. Você me pediu um tempo. Vamos, Marcelo Spike, homem na internet. Vamos, Spike. Você me fez acreditar. Marcelo Spike tá aqui no Vaga de Fogo Super Pop, Marcelo. Agora me pediu um tempo. Vindo com vocês. Pense em mim, pense em nós dois. Amor, não deixa pra depois. Se tiver vem dançando. Abraço, amigo Anjo Azul, publicidade, abraço você. Fred Equipos Furiosos, quebrando tudo. Vamos, vem dançando, curtindo a festa do som que agita a galera. Puxa o com DJ Daniel. Não perturba, não perturba, os caras de pau já vai ter tuba. Não perturba, não perturba, os caras de pau já vai ter tuba. Os caras de pau já vai ter tuba. Super Pop! Bora mais uma! Essa parada da mistura! Funk, combate... E aí? Mais um dia terminando e o clima esquentando, vou te ligar. Já tá tudo... Alô, DJ Wesley! E a galera aqui não para de ligar. E a noite, a noite! A noite, eu já tô pronto pra buscar a... Só quem é que vai amanhecer com o Pop? Joga a mãozinha pra cima! Vem te conhecer, vem ver. Tuba da Lachon, ela bebê. Toda sensual, ela me envolver. Faz um chifrinho, um amor que eu te levo pro meu. Amor que eu te levo pro meu apê. Todos os vaqueiros estão de olho na mina, mas não adianta chegar junto, ela é minha. Já tá dominado e o significado vou falar. Mas a manda é micronas, mesmo foi te misturar. A onda agora é Super Pop, Pop. Live, live. Abraço, galera da equipe Sem Juízo, pela primeira vez aqui no Pop. A galera do Gasolina! Pra gente se amar. Quero também parabenizar, desejar um feliz aniversário para o parceiro Toinho Cabeleireiros. Parabéns, Toinho! Ele tá no berço, tá curtindo, tá comemorando no Pop, Goi! Pop Live. Qualquer coisa pra ouvir, sua voz é má pelo meu nome. Se você nunca me responde, e se esconde, é desilusão. O que tô vivendo vai me perder em vão. A polícia me levou quando você desconfiou que tinha alguém em frente ao portão do teu prédio. Não era fixação, foi uma declaração que eu fiz para Live. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Chama a atenção do responsável da gravação do DVD de hoje. Aparecendo com o Gis aqui na retaguarda do Ninho do Águia. Rapidinho. Mãozinha pra cima, mãozinha. Só que tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão, dançando com passinho e vem comigo. Abraço, amigo Juninho, Girituia, amigo Netão, Chiquinho, Henrique, a galera Girituia. Gosta do escurinho aí, joga a mãozinha pra cima. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo. É pra incendiar meu pop! Tava no fluxo, avisei a novinha no galo. E sabe o que ela quer? Olha! Já sei o que ela quer! Já sei o que ela quer, ó. Bicada. Joga essa mãozinha, dá-lhe essa bicada, dá-lhe essa bicada, bicada, bicada. Bicada, bicada, bicada, dá-lhe a bicada. Ana que trouxe a عرفتك ما عرفتك زين تمنيت اني ما بكذا بكذا بكذا بك. Joga a mãozinha direita pra cima, mãozinha direita pra cima. Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Aí, minha águia, não sobe muito não. Bicada, bicada, bicada. Dá-lhe essa bicada na família, dá-lhe. Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Joga a mãozinha pra cima. Vamos lá, família! Toma, bicada, toma, bicada, toma, toma, toma, toma, toma, bicada! Toma, bicada, toma, toma, toma, toma. Pode copiar, pode vir com uma bazuca, que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca, que o pop ninguém derruba. Ei, bandida, tá gravando? Presa nas garras do águia pra pirar sua cabeça. Bebe de mão. Os Vingalhos Virgens, DJ Sabal, Denis, DJ Bola, Amigo Júnior, Giovanni, galera dos terroristas, Jorei, para Giovanni. Novinha vai descendo gostosinha, pop live no comando, minha águia dá o gritinho. Toma bicada, toma bicada, toma, toma. Olha os envergonhados no pop, eu quero saber se tá. Tá gravando? Tá gravando? Já que tá gravando... Então grava. Então grava ela Chuchu! velho tá muito louco. Te avisar. Tá fim de descer. Já vem tocar. E mandou te avisar. Que Wesley já vai tocar. Eu já vou tocar essa aqui pra família pop, ó. Live. Super, super pop. Pop. Alô, DJ Wesley. Onde você for, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. E entre nós, não haverá segredo. Oh, my love, você é meu desejo. E nesse momento, quero te dizer. Abraço, Marcelo Macaquinho, da família Ostentação do Pará e da família Denison. Abraço às poderosas Jolene, a Fabiola e a Michele. Beijo, menina. Sabes bem que sim. Por isso eu vou te assumir. Ô, mão, vou pedir. Avisa, avisa! Avisa tua mãe. Avisa teu pai. Que eu vou te honrar. Eu vou te assumir. Ô, mão, vou pedir. Pedir pra tua mãe. Pedir pro teu pai. Pra gente casar. Seu clamor e seus pedidos. Mas tu é. É o quê? Minha rainha. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Porque tu és o meu vício. É pra botar na pressão, meu pop! 1, 2, 3, já! Então filma a família pop, filma a família pop, filma todo mundo, joga a mãozinha direita, depois a mãozinha esquerda, bate na palma da mão, tchá tchá, ei, tchá tchá, tchá tchá, tchá tchá, tchá tchá, 1, 2, 3, tchá! Pra cima e grita, ei! Pra cima! Joga o dedinho direito pra cima, a mãozinha pra cima, o dedinho direito pra cima. Joga o dedinho pra cima, agora, agora! São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que saem. Super Pop! Bora, meu Pop! Super Pop, Super Pop Live. Olha meu parceiro Giovanni, o Romário, o Gilvandro, é da equipe Seca Boteca, abração! Gravou um áudio, hein, Gerson? Sempre me avisou, amor, larga isso tudo e vamos viver. Quantas vezes já chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger. Um abraço, parceiro, o Edi, do restaurante regional lá de Salinas. Um abraço você, Edi! Amigo José, Jaque, Murilo das Trigas. O Lucas, da bateria. DJ Tavares e a sua primeira dama, Jaqueline. O Dani, do DVD. Hoje, não quero que vá lá me visitar naquele lugar. Não importa. Lisão perto até eu não te amo, sim. Você é a parte boa que exige em mim. Segura a onda, amor, rainha. Por favor, não chora. DJ Melody. Wesley vai fazer, se liga. Vê por aí, Luquinha Sabana, bora Luquinha! E a minha galera da moto de São Miguel aqui no Pop! Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Certeza que muita gente já escutou, mas em outro formato, na original é assim, ó, ó, Wesley é do Ruby, Wesley, agora o Wesley tá aqui no Pop! Super Pop! Pop! Wesley é do Pop Life, Wesley é do Pop Life, Wesley é do Pop Life, Wesley, olha o meu parceiro Bruninho Galáctico também! Pop. Nosso amigo parceiro, grande Boninho Galáctico. Aqui o Ladinho. Bora, Eric, bora, Eric. Ele agita a galera, ele vai dando seu alô. É o DJ considerado que a família consagrou. Tocando só sucesso pra fazer você dançar. Agora no Pop Live o meu águia vai gritar. Ele agita a galera, ele faz você dançar. É o DJ considerado do estado do Pará. Tocando só sucesso e agitando o povão. Agora no Pop Live a galera vai cantar. Wesley é do Pop Live. Wesley é do Pop Live. Wesley é do Pop Live. Wesley é do Pop Live. Agora ele é DJ do pop. Agora ele é DJ do pop. Agora ele é DJ do pop. Agora ele é DJ do pop. É DJ Mary! Levino e DJ Mary. E o techno do DJ Wesley. Agora no Pop Live. Wesley é do Pop Live. Wesley é do Pop Live. Wesley é do Pop Live. Wesley é do Pop Live. Agora ele é DJ do pop. Agora ele é DJ. O nosso parceiro é o Renato BC, o Robinson! Amigo Breno Tubarão! Quem é que sabe tremer aí, hein? Quem é que sabe tremer aí? Ora! Mexe a cabeça, o quadril e vai tremendo! Mexe a cabeça, o quadril e vai tremendo! Vai tremendo! Vai! Vai! Vai! Treme! Treme! Deusiane, meus parabéns, Luizão Divina, parabéns pra você, Deusiane! Galera da equipe Sega Boteco, o Tadeu, o Alexandre, o Titã, um abraço, o Tayan, o Aristeu, o Marcelo, o Tarisson, parabéns, Josana, tudo de bom, felicidades pra você, Batman! Calma, pai, calma! Joga as duas mãozinhas pra cima, as duas mãozinhas pra cima. Nandinho Pressão, bora ensinar, família, faz, vamos ensinar, bora ensinar. Joga as duas mãozinhas pra cima, as duas. E agora faz como se fosse uma garra, faz como se fosse a garra. E bora fazer as garras do águia. Joga pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. E faz a garra do águia aí. E faz a garra do águia. Faz! E faz a garra do águia. E faz a garra do águia, pega sua presa e dá-lhe a bicada. Se houver suas bicadas, passa. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. De novo, Endo! Abraço, Endo, a Genecal! Xia! É do Cobra d'Água, a galera tá curtindo o Bob! Eu avisei pra não mexer com o águia. O meu águia tá furioso. Agora senti. Quase tu me mata, Endo! Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai, não! Não cai, não! Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar, não cai não. Capitão Bom, você é só pressão. É só pressão. Um abraço, Leixo, Mala, galera do Maratão, chorei. E o seu Cleison? Sininho vem voando, o Elson na pressão. Nandinho tá chegando, é o Pop em ação. Meu parceiro produtor, chororó. Quando bater na mente, a cabeça. Cadê o Chitãozinho? Ela falou pra sua mãe que ia ficar em casa. Pro ninho do águia. Tão fogo no teto, acende o pavio. Amiga sua louca, ninguém sabe, ninguém viu. Fogo no teto, acende o pavio. Amiga sua louca, ninguém sabe, ninguém viu. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. Bora, meu pop! Bora, meu pop! Bora, meu pop! Bora, meu pop! É o DJ Wesley e o Nandinho Pressão, botando uma família pop pra dançar, pra curtir. Esse é o Pop! A maior estrutura de som do Pará agora vai sobrevoar metralhando você. Muita calma, amigos. É o Águia de Fogo Super Pop que começa agora seu voo mais completo da cidade. prepare-se. Agora. Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão, porque eu sei. E não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Um abraço para o menino Luiz Carlos. Alucinado, chorei. Bora, alucinados. Passando também Eduardo, empresário de Camerá, Luiz Paulo, a Laiane, beijo, Jéssica! Não, por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, se me deixa em paz. Vamos ver da equipe Fúria lá de São Miguel! Por aqui. Hey. Um abraço pro Thiago da Pimenta, Ronaldo, Gerson, Matias! E as suas damas, a Vanessa e a Sabrina. Nós vamos ficar por aqui. Hey! Oh, oh, oh. A nossa chora chegou ao fim. Banda AR-15. Na batida, Wesley! Deixa eu deixar esse solo aqui, que eu vou botar as meninas pra dançar agora, quer ver? Vou botar as meninas pra dançarem! Prepara, menina! Sensualidade, novinha safada. Ô sede. Depois olha pra trás e dá aquela empinadinha, empina, empina, empina, empinadinha, empina, empina, empina, empinadinha, empina, empina, empina, empinadinha, empina. Abraço meu Thiago, o Mero Debe, o vizinho da equipe Copo Cheio, Jorei. Empina, empina, empinadinha, empina, empina, empina, empinadinha, empina, empina, empina, empinadinha, empina, empina. É o tal do Robacê. Abraço, beijo também para a Simone, a Tami, a Célia, a Érica, as meninas de Barcarena. Beijo, meninas. Cada diferente, tu vai até o chão. Tô perdendo a linha. Depois olha pra trás e dá aquela empinadinha, empina, empina, empina, empinadinha, empina, empina, empina, empinadinha, empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina. Aqui com a gente o nosso parceiro João, o celular, o Branco Saldi. Segura aí, João. Empina, empina, empina. Abraço bem. Empina, empina. Aos seguidores do Pop de Salinas, Mara, Bruno, Anderson, Fred, Cobra d'Água. Todo mundo no Pop, garoto. Calma, dois. Grande equipe Cabaré, Luiz Mano, também o Ítalo, o Naro, o Luiz, o Fernando, o Henrique. A galera, a família, os penetras, não, os patetas. Bora, patetas! Bora! Pop Live. Alô, DJ Wesley! E aí? Eu vou, sem parar agora. Eu vou, sem parar agora. É da facção malandramente! Pararadinho, eu vou, sem parar agora. Eu vou, sem parar agora. Pararadinho. Trevinhos! Um abraço também, o Igor Cabestino, a galera dos movidos, a álcool, meio quilo do TK e a galera lá do Furo Novo, abração! Deixa mostrar como ela faz. O Murilo, Maurício, o Fábio, a galera da equipe, os colos do Tauari. Comanda! Senta, Danilo, Sábio, Salles e as gatas Jaque e Samara. E o beijo, Raíssa, beijo, Raíssa. Meu parceiro Wendel Miguel. Cadê o grito das novinhas aí? Bora, novinhas. Bora, novinhas. Bora, novinhas. Bora, novinhas. As novinhas tão sensacional. As novinhas tão sensacional. Descendo gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aprendendo legal. É bola gostosa, aprendendo legal. Isso aqui tá gostoso, tá sensacional. Descendo, descendo, descendo, descendo. Descendo gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aprendendo legal. É bola gostosa, aprendendo legal. Isso aqui tá gostoso, tá sensacional. Sensacional, sensacional. As novinhas tão sensacional. As novinhas tão sensacional. Descendo gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aprendendo legal. É bola gostosa, aprendendo legal. Isso aqui tá gostoso, tá sensacional. Descendo, descendo, descendo, descendo. Descendo gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aprendendo legal. É bola gostosa, aprendendo legal. Isso aqui tá gostoso, tá sensacional. As novinhas tão... As novinhas tão sensacional. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo. Vamos lá, família! Numa DR com o meu namorado, dancei debochando dele, ele ficou mais revoltado. Disse pra eu parar com esse meu. Fatal, Franci, a Franci danada, Leandro, Salão, galera do Oliveira, lá de Nituia. Taco, se eu mandar o espaguete, titaco, titaco, taco, se eu mandar a tremidinha, titaco. Cobra d'água, a marca oficial da família Pop.